pelos meus manos, só pelos meus manos, eu continuo pelos meus manos, só pelos meus manos, tudo pelos meus manos, só pelos meus manos, eu continuo pelos meus manos, eu denuncio o podre, tudo pelos meus manos, só pelos meus manos, eu continuo pelos meus manos, só pelos meus manos, tudo pelos meus manos, só pelos meus manos, eu continuo pelos meus manos, eu denuncio o podre, inveja, cobiça, prostituição. Denunciando o podre que destrói nossos irmãos. Tem gente iludido com iate corrente. Tô perdendo foco, não sendo inteligente. Pare e pense um pouco, então saia do sufoco. Não se entregue ao desgosto, não haja como um louco. Cuidado com o perigo que te traz o inimigo. Moleque arrependido, tem um futuro digno, não vacile. A vida não é um palco pra desfile. Se decide, a vida é uma luta, entra no ringue. Seja gladiador, vencedor nessa batalha. Merecedor, guerreiro aqui, não deixa falha. Se enterrar, se matar, aonde quer chegar? Na contramão do mundo, então vamos ficar. Me diz, por que cresce a taxa de mortalidade? Porque moleque quer ser homem, mesmo com pouca idade. Pelos meus manos, a Deus eu clamo, ele tem um plano, tá no comando. Pelos meus manos, chego brincando, se estou lutando, é pelos meus manos. Pelos meus manos, mato e morro, se tô no jogo, é pra ganhar. Pelos meus manos, eu sigo em frente, não há nada que vá me parar. Pelos meus manos, eu oro e clamo, dobro meu joelho e faço oração. Pelos meus manos, eu sigo rimando e peço pros manos, esquece o mundão. Pelos meus manos, eu tô na batalha, não deixo falha, eu sou guerreiro. Pelos meus manos, eu pego a palavra e levo a mensagem do Deus verdadeiro. Pelos meus manos, só pelos meus manos, eu continuo pelos meus manos, só pelos meus manos, tudo pelos meus manos, só pelos meus manos, eu continuo pelos meus manos, eu denuncio o podre, tudo pelos meus manos, só pelos meus manos, eu continuo pelos meus manos, só pelos meus manos, tudo pelos meus manos, só pelos meus manos, eu continuo pelos meus manos, eu denuncio o podre. Meus mano, minha rima, meus pano de guerra, minha mina, minhas cria, minha vida prospera, Deus tá no comando e já era tudo que faço que sou, assim eu traço e vou. A um passo do gol, jogo no rap com flow. Não sou bobo, ligeiro no jogo de interesses. Onde faço minha parte sem olhar a quem há 180 meses. Aliado dos mano, os fulano descarto. Humildade de parto, nada de salto alto. O valor tá no caráter, não na rima, eu te lembro. Cuida pro teu rap ser melhor do que o silêncio. Um futuro pra todos os manos que pude ajudar. Me orgulho por concretizar o sonho de uma pá. Nada no mundo vai comprar a parceria Eric 12 Rap, que influencia a plebe. Pelos meus manos, solta a voz. Corra com nós ou corra de nós. Pelos meus manos, só pelos meus manos, eu continuo pelos meus manos, só pelos meus manos, tudo pelos meus manos, só pelos meus manos, eu continuo pelos meus manos, eu denuncio o podre. Tudo pelos meus manos, só pelos meus manos, eu continuo pelos meus manos, só pelos meus manos, tudo pelos meus manos, só pelos meus manos, eu continuo pelos meus manos, eu denuncio o podre. Hey, hey, anjos da lei, o Glissi. Filosofia de rua, som do bem, a corte da oeste. Maravilhoso quando me vejo sendo útil pros manos. Eu me sinto realizando pra Jesus os seus planos. Meus manos, só pelos meus manos, toca só eu rimo. Não perdi a noção, sei a proporção de todo o perigo. Eu quero melhor pros meus manos e pras minas também. Você pode estudar, pode trabalhar, que a recompensa vem. Pelos meus manos, eu disse meus manos, Deus seja louvado. Porque o perverso senhor, eu sei, é abominável. 2009, Cipan, 2010. Inimigos um por um, caiam todos aos meus pés. Se liga na fita maluco que eu chego rimando, trincando, versando Jesus. Oh meu Jesus, como eu te amo, Senhor. Me faças forte pra pregar tua palavra, pois eu amo meus manos e não quero vê-los em rios de lágrimas. Tudo pelos meus manos, só pelos meus manos, eu continuo pelos meus manos, só pelos meus manos, tudo pelos meus manos, só pelos meus manos, eu continuo pelos meus manos, eu denuncio o podre. Tudo pelos meus manos, só pelos meus manos, eu continuo pelos meus manos, só pelos meus manos, tudo pelos meus manos, só pelos meus manos, eu continuo pelos meus manos, eu denuncio o podre.